Ficha técnica sintética. Linhas Entre Nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 14. Um velho ergueu-se calma e firmemente, deixando ver as cãs a espreitar solenes sobre um solidéu de couro tratado. Levantou o braço com o dedo esticado, que sacudiu repetidamente, apontando o homem alto e veemente que os enfrentara, e acabou por dizer num tom misto de apreço e ameaça. Tu é que vais ser o chefe. Falaste com bom senso. A terra é tua, conheces o campo e quem sabe obedecer dessa forma, sabe mandar. Vais ser tu o chefe amanhã. O gigante levantou-se abruptamente, gesticulando em recusa, sem palavras, mas já quase todos a sentiam, confiantes, num rosto ou noutros sinais de dúvida esperançosa, num ou dois, o olhar inexpressivo do despeito. Então, ao romper da alva, todos aqui! Gritou, dando ombros ao destino, e logo, baixo, ao mais profundo da sua alma. O romano vai lembrar esta batalha. Ou porque a perdeu sem glória, ou porque a Lusitânia morre nela às suas mãos. Dizem que nessa noite o seu homem não dormiu. Embrulhado numa manta esburacada, ficou sentado a olhar com ar distante a fogueira que ia alimentando sem vontade, pensativo, rosto duro. O esvair do Lucifer no firmamento deixou-o calmo, pronto e resoluto. Levantou-se maquinalmente, subiu a pequena elevação, poisou a manta que o cobrira, virou-se para onde o sol ia nascer, mãos ao alto, braços e pernas quase em X perfeito, e invocou os poderes divinos para aquele dia especial, ficando em oração estática, indiferente ao bulício progressivo que no covão começava a fervilhar. Parou apenas quando os raios cor de fogo, com sua magia cósmica e saidade, lhe douraram o olhar brilhante e fixo. Logo depois, como se brincasse, de joelhos sobre o orvalho, foi colocando paus e pedras pequeninas em posições diversas, corrigindo aqui e além, desfazendo uma parte ou outra para refazer diferente. Em pé, observou calmamente tudo aquilo e dirigiu-se aonde pernoitara, oscilando a cabeça em anuência, longe ainda do mundo à sua volta. Indiferente aos remoques de alguns chefes, sobre o tardio da chegada, postou-se no espaço livre na boca da ferradura que, por instinto, tinham formado e disse autoritário. Quem não quiser combater comigo, que o diga agora. E aceitarei que vá pelejar sozinho com os seus homens. Todos, com ar digno, solene mesmo, ficaram calados onde estavam, esperando o que se seguiria. Apenas Catolo Clava, um chefe que viera com uns 30 homens das terras próximas do mar, oferecer os seus serviços de guerreiro, se adiantou, ocupando o lado esquerdo do seu esposo, que se interrompeu, dizendo-o num tom claro de franqueza. Amigo, podes contar, bem o sabes. Não chegou a ver-se bem o ar surpreso de alguns rostos, porque o chefe, incontestado, disse pronto. Venham comigo. À volta das construções que arquitetara no chão, o gigante foi explicando, apontando, nomeando, respondendo a questões postas, tudo em voz baixa, mas firme, sem uma hesitação ou dúvida, como se todo o plano da batalha e as suas mil evoluções possíveis tivessem sido previstos. O rosto de alguns homens, céticos e escarninhos ao princípio, foram mudando para a aceitação convicta e patenteavam o seu entusiasmo, desenhando gestos ferozes de agressão animada e até sentida. E lembrem-se, concluiu o chefe, Costa sempre para o ocaso. Convencê-los em caso de derrota que é este o ponto que queremos defender, para protegermos a zona dos casais que fica no vale a nordeste. Se os pudermos escorraçar, faloemos para trás da serra, onde os guerreiros que ainda vêm a caminho acabarão com eles. Que totates! E a sombra do grande castanheiro protejam todos os que lutarem com bravura. Porque depois, de diversos pontos do covão, elevaram-se hinos e gritos de guerra, e homens e bestas começaram a mover-se confito no campo romano. Dizem que nunca se vira espetáculo assim. Tantos lusitanos juntos, carpetanos, vetões, vaceus, galaicos, todos atrás do mesmo homem que caminhava à frente, de tronco nu e cabelo ao vento, escudo redondo às costas, facalhão de caça à cinta e espada, meio pendente, atada ao pulso esquerdo. Grande parte dos guerreiros tinham um ar medonhamente fero. De tanto tempo que andavam a monte, barbas e cabelo cresciam sem ferro, confundindo-se em muitos com as peles espessas em que se embrulhavam, semanas a fio, apesar do verão que corria quente. Muitos dos que eram mais jovens, tomando o exemplo do homem da frente, seguiam quase nus, pouco mais cobertos que com cinturões, armas e escudos, num gesto singelo de admiração. Os mais comedidos ou experientes protegiam as pernas com polainas de couro e vestiam couraças de linho ou cotas de malha espessa sob um cinturão, à maneira celta. Alguns protegiam cervis e cabeça com capacetes de tríplice cimeira ou elmos de nervos, muitos deles ornados com troféus de guerra ou caça, tranças de cabelo ou metais diversos. De mocas bruxadas a lanças esguias, machados, pudoas, alfaias diversas, espadas grosseiras, escudos desiguais e pilos e gládios, ganhos nas batalhas, de tudo se via nas mãos dos guerreiros. Matar inimigos para ter liberdade é que era importante, fosse como fosse. Alertadas pelas sentinelas, as trombetas de Roma não tardaram a soar, seguidas do corrupio sem ordem aparente, que se foi organizando, quase sem se dar por isso, acabando nas formações rigorosas com que as legiões de Roma sempre prepararam o combate em campo aberto. Rutilante e contrastante aquele exército com as hordas que ousavam afrontá-los. Escudos longos, retangulares, armas erguidas num gesto só, os capacetes bem ajustados, boas couraças e assim perneiras, sandálias fortes, pilos, espadas, cores uniformes, vivas, brilhantes, dando a ideia a quem quer que visse de comando forte e de disciplina. Caio Nigídio e seus tribunos trotavam, altivos nos seus cavalos, capas de sangue cobrindo as costas. Conferenciavam e transmitiam ordens, iam e vinham com frieza calma, penachos agressivos no ar da manhã velha. Ao chegar a turbamulta, ao outro extremo do planalto, o general gritou uma ordem seca e curta. Segundos depois, todos os homens em bloco, sem desfazer o traço rígido dos manípulos alinhados, movimentaram-se à uma, avançando em marcha certa umas dezenas de metros, parando do mesmo modo como tinham começado, com rigor inexcedível. Os lusitanos pararam, estupefactos, com aquela precisão desconhecida. Os que ainda duvidavam em lutar sobre as ordens de um só chefe, naquele dia abandonaram as reservas de uma vez. Tinha razão o gigante, e bem fizeram ancião ao apontá-lo. A partir desse momento, os netos dos celtibéros sentiram-se uma nação, um só corpo e uma só alma. Já a candeia de sebo se apagara, e Tarreja continuava acocorada agora nos cabelos que puxara, atenta ao ofegar cadenciado, entremeado com palavras desconexas que saíam do peito do enfermo, tentando adivinhar o que fazer para lhe minorar o sofrimento, quiçá apressar a cura, afinal partir de novo. Se ele já fora de outras vezes, mesmo febril e enfraquecido, acudir a gente aflita e a aldeias em desespero. Como amava o seu esposo! Perdeu-se de novo a vê-lo, tão estranhamente nítido, dando forma às descrições que lhe tinham repetido muitos, uma vez e outra, com entusiasmo e orgulho por terem estado com ele na luta em campo romano. Como ele enganara os inimigos. Os grupos saíram correndo desde o cabo do Planalto, cada um com o chefe à frente, dando gritos e cantando numa confusão tremenda. Contaram-lhe que havia homens que riam como tontinhos, gozando previamente com o que iria sair daquela espécie de jogo. Que essa de ir lutar a correr para ali e para lá, como garotos à solta, era experiência nova. Para o general romano, aquele era mais um ataque de bárbaros sempre igual. Gauleses e bretões esmagaram ele, tribo a tribo. Assim, fez um gesto com a mão aberta e pôs-se à espera que viessem esmagar-se na barreira intransponível dos pilos e escudos das suas frentes cerradas. Os manípulos de reserva acabariam com eles. Sempre assim fora. A vitória era segura. De repente, toda aquela confusão pareceu criar alguma forma. Um grupo daquele magote desviou-se para sul, e muito menos que estes, apartaram-se para norte, mas sem darem qualquer mostra de quererem atacar, a correrem sem porquê, em grita ensurdecedora. Os outros grupos do centro deixaram de estar dispersos e avançaram em trapézio de base curta apontada às centúrias da vanguarda, desenvolvendo, no avanço, como que pontas de chifre que desde a base maior se aproximavam da frente e, sem uma hesitação, a segundos do embate, já na confusão dos gritos com o ressoar das trombetas, a um sinal do seu gigante, as centenas de guerreiros mais altos e mais possantes que empunhavam escudos largos e conduziam o ataque, afastaram-se num ápice, ladeando a formação e deixando a descoberto muitas dúzias de animais, cabras, cães, bestas de carga, que, na correria louca, foram espetar-se nos pilos. Os de trás, empurrados, galgaram por todo o lado, destroçando, num momento, toda a frente dos manípulos da legião altaneira. Como tentáculos mortais, as pontas que, desde a base, o comandante de Roma ainda vira esboçar-se, envolviam já os flancos da legião, enquanto os primeiros grupos, que se tinham desviado para norte e para sul, corriam a fustigar a retaguarda dos quadrados, acometendo com pedras, lanças à mão e à funda, aglomerados romanos que, ainda surpreendidos, estavam a aguardar ordens. Os animais sobreviventes aumentavam a confusão e muitos dos nossos guerreiros usaram-nos como montada ou proteção eficaz para melhor se infiltrarem entre as fileiras dispersas dos velhos conquistadores. Mostraram bravura os romanos. Os que, isolados, não puderam debandar, empurrados para norte e acossados duramente pelos mais destros e velozes guerreiros da Lusitânia, lutaram até ao último homem, junto de uma fraga com que quiseram proteger-se. Caía o último legionário. Subia o seu homem à fraga da batalha, como passaram a chamar-lhe, e era aclamado chefe dos guerreiros lusitanos. Até que um romano pise o nosso solo. Conforme proclamou ali Marco Sex, o chefe de cabelo branco que, na noite anterior, lhe pusera aos ombros a responsabilidade de salvar a terra que era deles. Depois deste recontro épico, tinham sido vitórias sucessivas, em que os romanos foram quase expulsos até às fronteiras dos turdetanos, que recusaram unir-se aos nossos, amolecidos já com o ouro podre dos conquistadores do Império. Esfaceladas na Lusitânia as legiões de Roma, o Imperador enviou Fábio Serviliano com plenipotência para negociar um tratado. Arranja, disse uma voz pigarreada no escuro. Silenciosamente, a mulher deslizou para o chão e abraçou, confiada no tom de voz, o homem que enchia toda a sua vida e afeto. Se algum espião de Roma tivesse vindo, alapado ao tronco velho de um castanheiro, espreitar o que se passava no pequeno vale cheio de árvores gigantescas e idosas, teria visto uma cena interessante e até mesmo aureolada de mistério. Logo para lá da área em que as árvores estendiam no espaço os braços expressivos e fantásticos que a luz da lua, com o brilho e palidez de uma deusa, iluminava com tons de calafrio, corria com mansidão, magro e gorgolejante, o rio Munda, que rutilava aqui e ali pelos contrastes de luz e sombra que o ambiente lhe emprestava. Ao fundo, recortava-se com nitidez a elevação curvilínea do terreno que enquadrava o vale e o tornava convidativo para viver. Na falda, para lá do rio, na margem esquerda, a silhueta de uma cabana de madeira, meio confundida com o ambiente à volta e que, àquela hora, se vislumbrava à luz esquiva de curtos clarões alaranjados. Quem, a partir dali, deslizasse os olhos para a direita, veria que a noite fora violada por fogueira mole de crepitar surdo. À volta, com o ar fantasmagórico que o bruxulear do fogo imprime às coisas, 13 homens estavam sentados sobre troncos derrubados, dispostos no espaço em ferradura gigantesca. O som das vozes é baixo, e todo aquele enigma dá vontade de aproximar, intentando ouvir. E volto a repetir que o general dos romanos não nos merece confiança. Ou já esqueceram algum de vós o número de vidas que nos custou o ter acreditado em emissários de Roma? Quem é que já esqueceu as aldeias e os casais exterminados a ferro e fogo por mercenários e soldados, apenas 3 luas depois de Fábio Serviliano nos ter garantido a independência e a liberdade de toda a região da Lusitânia, traindo como já fizera Galba, os que antes de nós neles tinham acreditado? Nessa altura foram mais 7.000 guerreiros, mulheres e seus filhos, chacinados na cilada mortal. Connosco foi só o tempo de esperar que voltássemos às nossas vidas de camponeses e pastores. Não arrisco nem mais uma gota de sangue lusitano. Fiado em tratados de paz com os romanos conquistadores, a ambição e o orgulho já lhes fizeram perder a vergonha. Mas quem não tem vergonha sempre pode sentir medo. É com a nossa força e com o medo deles que seremos verdadeiramente livres. O homem que encontramos a falar sentava-se sozinho na boca da ferradura e, enquanto ia dizendo, o seu olhar denotava um misto de tristeza, dor, revolta e firmeza. O semblante de todos patenteava aquela rigidez pesada de traços fortes que o rosto humano exprime quando é a hora de grandes decisões. Decisões de vida e morte. Era do que se tratava ali. No meu castro, morre-se de fome. O gado desaparece. E ainda ontem mesmo tive notícia que o meu filho mais pequeno faleceu. Não sou guerreiro. Quero é paz. E é aos romanos que queres pedir a paz? Quem respondia ao homem forte de cabelo hirsuto, a enquadrar uma cara ingênua de menino grande, era Marco Sex, o chefe com rosto de pergaminho velho e cabelo branco que, já noutras ocasiões, tínhamos visto tomar posições firmes. Queres pedir paz a quem nos trouxe a guerra e nela perfia? Pedir paz a gente que se vangloria de ter conquistado o mundo? Esperar a paz de homens cuja profissão de sempre é a arte de matar e destruir como engenhos insensíveis? Tinha-se levantado, envolto no ar majestoso que por magia o envolvia, e no gesto habitual de desafio, apontou o dedo tremente em direção ao companheiro que falara e proferiu. Assinaremos de novo o tratado com os romanos. Sim, mas desta vez não será nas minhas terras, mas na tua aldeia. Assim, será a tua casa a primeira vítima da nossa estupidez cega e renovada, no dia em que o general de Roma resolver trair de novo. Dos olhos brilhantes de emoção, pareceu terem caído duas lágrimas. Estou com o chefe. Cortou de chofre Catolo Clava, que até ali defendera discreto a proposta de paz romana. Entretanto, calmamente, cofiando a barba, ligeiro, o homem de ar ingênuo e meigo erguia-se pesado e triste, dizendo com resignação. Tem razão. Até haver um romano na Lusitânia, estaremos contigo, eu e os meus homens. Assentiu virado para o homem alto que enfrentava o grupo de chefes. Mais vale a fome e a miséria que um ferro romano nas costas. Os homens aquiesceram. Quando o gigante quis erguer-se da pedra que lhe servia de assento, já Marco Sex e Catolo se tinham aproximado para o ajudar. Logo que levantados, estabeleceram em termos breves que na manhã seguinte decidiriam ações. Trocando palavras em surdina, os defensores da Lusitânia foram-se dirigindo para os abrigos improvisados para passar a noite, enquanto o chefe se aproximava da cabana, dominando a dor e a febre à força violenta da vontade. E a noite conquistou o vale, aniquilando os últimos lampejos da fogueira moribunda.